Está autorizado, chama o táxi, 6729. Gol no 982, esse para 2 de meu pé, exigiste na 022, autorizado LS, resposta avisada. 2000, autorizado LS, reportarista avisado, 982. Controle bonde, é o TAM 3859, decolou sua escuta. TAM 3859, bom dia, contato radar, mantenha o perfil da saída árvore, ascensão 360. 10, no perfil 360, possibilidade de voar árvore, leva da presente? 3859, mantenha o perfil da saída. Bem, só manter, senhor. Trip 5494, contato radar, 67 milhas sudoeste do VR de Salvador. Para interceptar a chegada mar e voe na proa da mesma, desça para nível 070. Salvador, TAM 3663, posso voar bridge? Aguarde coordenação, TAM 3663. Obrigado. Controle, bom dia, 862-0, frente da Lima. Descendo pro... 862-50, acione a identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 040. Correção, desça para 4 mil pés, ajuste na 022. Chanai 6250, copiou? Afirmativo, descendo pro 040 na Mari, solicita a proa de Itapu. Oxenai 6250 autorizado, direto ETAP. Obrigado, ETAP, descendo pro 040. B-6729 está pronto para o táxi, são 73 a bordo, 4 horas e 6, alterna com de Alfa, no ponto de espera em Semetúrio. Ona noite, décima meia, ajustado, 1022. 1022, você deve estar baixo em de Alfa, no ponto de espera, décima meia, 1729. Estabilizado, voo 1982. Fim de completação do procedimento LS X-Way, chame torre, 1-8, decimal 6. 18-6, boa. Pode chamar o centro, tá 3859. Tram 3859 afirmativo, chame centro Recife no 28 decimal 8 alterna, 126 decimal 6. 288266, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Ué, 6729 está cruzando agora 1800 pés. Bom dia, Web 6729. Contato radar, mantenha o perfil da cera da Ela, ascensão 360. 360. Pode mandar a Elda presente? Autorizado da Elda presente. Da El, obrigado. 6729. Sinal 2250, desça para 2 mil pés, ajuste no 022, autorizado LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, no 022, na reportagem estabilizada. FIP 5494, ciente, desça para 3 mil pés, ajuste no 022. Salvador, bom dia, mundo 982, ele livrou. Mundo 982, você fica táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, mundo 982. Sinal 982, ingresso de Juliette, pro 0... Juliette pro 051, no 982. Meia, obrigado. Papa Romeu, Índia, Novembro Alfa, decolada 1 no 7. Papa Romeu, Índia, Novembro Alfa, mantenha-se em condições visuais, reporte no farol da barra. Operar farol da barra, Índia, Novembro Alfa. Trip 5494, desça para 2000 pés, ajuste na 022, autorizado LS, reposta estabilizado. Autorizado, descer para 2000 pés e autorizado LS para Trip 5494, chamar estabilizado. Web 6729, chame Recife, em 1251, na alterna 13325. 251-3325, Web 6729, obrigado. Solo Salvador, o cenário 63. 1-1, pronto para o táxi. Bom. 140 a bordo, temos 3:32 de autonomia alternando galeão. Cenário 3 e 9 centro, 14 taxa da ponte para depistão no 020, alfa no ponte para Timetu. 1-9, decimalmente ajustado no 022. 22 índia alfa, ponto de espera, chama torres 86, cenário 63 e 9. Localizador 5414, ciente, compulsão do procedimento, chame torre 118.6. 118.6, obrigado. Xena 6250, bom dia, prossiga taxa de Alfa, Guilherme, portão 02. Alfa, Guilherme, 02, Guilherme. Copiou o portão, Xena 6250? Estimativo, Alfa, Guilherme, pro 02. bom dia, 354, como tá? 354, não tá, bom dia, preferia estar aqui, Alfa, Kilo, Pátio, 3, chamada 05. Pedro, não posso confirmar, tá? Não, sim, Alfa, Kilo, Pátio, 3, 354, não tá. Índio November Alpha, não há tráfego conhecido a reportar no setor, frequência livre para coordenação. Controle Salvador, bom dia, o Xanar 6311, passando 1900 na Dael. Xanar 6311, bom dia, contato radar, mantenha o perfil da série Dael, ascensão 360. Perfil Dael para o 360, Xanar 6311. Xanaima 311, da presente, autorizado direto Leda. Manda a posição para o 6311. 6311, autorizado Leda. Leda, da presente, 6311, obrigado.